Deixa eu falar pra cê, vou dizer. Minha negritude é cascadura como um diamante, pode crer. Se tem covarde, então descarte deste nosso império. Não marco toca, sei quem é, então eu falo sério. Qual é o valor? O preço das almas perdidas que lutaram pelo amor, não por dinheiro e sem justiça. Minha parte eu faço, tamo aí na negratividade. Definição, compadre, não é som de covarde. A escravatura abolida ainda existe, é fato. Tá disfarçado, porque é crime se ficar estampado. Mas veja só, a quem eles querem enganar? Cadê os pretos na TV, no outdoor, me diga? Efeito devastador, pretos renegam sua cor. Sem identidade nenhuma, motivos pro opressor. Quem é você? Descubra antes que seja tarde. Chega de ficar fingindo, fugindo da realidade. 500 anos se passaram, me diga de que? Você tá vivendo de que? Me diga de que? De que adianta ser preto por fora e branco por dentro, tendo vergonha das origens e até de si mesmo? Segregação, queremos o fim do apartheid. Mobilização nos quatro cantos da cidade. Policiamento e prontidão, repressão é atiro. Porque sociedade taxou tudo, preto é bandido. Sem classe social, sem faixa etária, vem comigo. Contra a falta de vergonha que promove o racismo. Meu som é ecumênico, voraz, mas eficaz. Que efetiva a virtude dos negros passados atrás. Chamar os pretos pra somar, resistência é a chave. Pronto pro arrebento, dama quem não tem covarde. Tem orgulho de mim, o rap em ação. Nós somos negros sim, de sangue e coração. Chamar os pretos pra somar, resistência é a chave. Pronto pro arrebento, dama quem não tem covarde. Tem orgulho de mim, o rap em ação. Nós somos negros sim, de sangue e coração. Oba, completa a seda, bolo fino, olha lá quem chegou. Aroma puro do verde da mata, e aí cê fechou? Ligeiramente sem rastro, brecha na bola de meia. De tabela, suavemente, bendigo cacheia. Negritude imortalizada no dia a dia. Adquirida de herança, negar eu até poderia. Mas não verdade assimilada, atividade constante. Negros unidos, fortalecidos, adiante e avante. Tambores bem alto som, comando de assalto bom. Falantes vibrando tom, de voz encaixando o pé na senzala. A pele parda me diz quem eu sou. Me apresentei pro combate, o alvo se retirou. Ovelha branca, sua sabotagem não funcionou. Não teve sorte, que pena, sua cor ninguém aceitou. Fugiu do seu compromisso, perdeu a honra, o respeito. Preto de ponto da branca, presta atenção, vê direito. A negritude não se baseia apenas na cor da sua pele, meu irmão. É relativo seu modo de agir, pensar e se posicionar diante de um sistema corrupto, racista e implacável. Atitude sim determina sua verdadeira origem, moro? Dispositivo de extinção eficaz é o crime que dizima a nossa raça. O Estado não reprime de forma analgésica, sumariando a morte. Desequilibrada a luta, permanecerá o mais forte. Cordas vocais emitindo som em alta frequência, diretamente do gueto, formando a resistência. Negração exibida, apresentada aqui. RAP é a sigla, três letras pra definir. Chamar os pretos pra somar, resistência é a chave. Pronto pro arrebento, dama quem não tem covarde. Tem orgulho de mim, o rap em ação. Nós somos negros sim, de sangue e coração. Chamar os pretos pra somar, resistência é a chave. Pronto pro arrebento, dama quem não tem covarde. Tem orgulho de mim, o rap em ação. Nós somos negros sim, de sangue e coração. Eu também sou negrão e sofro discriminação. Mas pode acreditar, trutão, eu tô com os pés no chão. Não nego a minha origem, tenho orgulho da minha raça. Fabricado no Brasil, faço parte da grande massa. Não aderi à moda do piercing nem do cabelo amarelo. Juventude fazendo besteira, no futuro é o que eu não quero. Quero um mundo sem mentiras, falsidade no governo. Viver sem patifarias, detesto o meio ter. Manter passados escravizados, cadeado e corrente. Mas na verdade a pior prisão é a da mente. Não me sinto submisso, eu também tenho capacidade. Eu sou crioulo, doido, movido à base da verdade. Na escola que eu estudei, eu ouvi falar que só a raça branca tinha o poder de dominar. Já estava empapuçado de ouvir falar em Portugal. Foram tantas baboseiras que eu já estava passando mal. Então eu soube da verdade de uma luta sem tréguas. A minha mente já está feita e eu não sou comédia. O sistema faz o jogo e tenta bloquear as funções do neurônio. Te impede de pensar, nem dá. Se é pra lá, se for tentar me atrasar, as profundezas do inferno eu não quero presenciar. Já se foi o tempo de negro na senzala. A negritude está na rua e agora o chicote estrala. Cansamos de apanhar, é hora de bater. Você vai entrar em choque e a terra vai tremer. Seu moho já azedou e você nem percebeu. Aí sociedade e ocupado foi eu. Chamar os pretos pra somar, resistência é a chave. Pronto pro arrebento, ama quem não tem covarde. Tem orgulho de mim, o rap em ação. Nós somos negros sim, de sangue e coração. Chamar os pretos pra somar, resistência é a chave. Pronto pro arrebento, dama quem não tem covarde. Tem orgulho de mim, o rap em ação. Nós somos negros sim, de